Hoje é o seu aniversário e quero através desta mensagem lhe homenagear com palavras de amor e carinho que uma mãe sente por ter um filho como você. Você é a razão do meu viver. É uma estrela da manhã que Deus colocou em minha vida para iluminar o meu ser. Sou rica de bênçãos por ter você, filho. Por isso quero lhe homenagear nesse dia tão importante para você e para Deus. Tenho um imenso amor por você e um carinho muito especial. E por hoje ser o seu aniversário, desejo-lhe o melhor que a vida possa ter. O amor de Deus e suas infinitas bênçãos. Que Ele lhe cubra com seu manto, te protegendo de todo o mal. Que neste dia possamos cantar cânticos de louvores por você existir e por ser esse filho maravilhoso que me faz tão feliz. Receba nesta mensagem o meu abraço carinhoso de feliz aniversário. Que Deus o abençoe em todas as suas boas obras e que você continue sua caminhada em paz e com muito amor. Parabéns, filho!